Tá liberado o ILS do Gol 274? Gol 274, autorizado, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. ILS, reportar estabilizado, Gol 274. Salvador, muito boa tarde, até 3566, transfere, passa o nível 220 para 150, estamos ciente da Serra. Então 3566, sem identificação, via chegada da cara e desce para 2000 pés, ajuste na 06. 2000 no 06, o TAN 3566. 3566 na prova de cara. Cara, TAN 3566. Uno, a linha decolagem parada? Afirmativo. Cruzado, a linha decolagem parada, pista 28, vento 220 graus, 13 nós. Tá? 3191. A linha decolagem parada, tá? 3191. Equipe prossegue na Alfa, ingressa aqui no pátio 3, a posição indicada aqui pela infraero é a 612. Alfa, aqui no pátio 3, e na 612, ao... ficou 220, obrigado. Dando pista livre, reporte visual com campo, informa o vento 220 graus, 13 nós, ajuste no 0 ou no 6, sem chuva no momento sobre o campo. Portar a visual, Gol 74. Decola 48, controle 1935, tão bom voo, bom dia. 1935, tão 3191, muito obrigado, bom dia. O campo Gol 74. Gol 74, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 15 nós, informa pista molhada. Vive pouso, Gol 74. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3191, decolou a saída agora. TAN 3191, contato radar decolagem, submatei a nível de voo, 380, saída agora. 380, na Gole, TAN 3191. Salvador, muito boa tarde, o Web 5728, até que não foi uma informação certa, 370, Salvador. Gente, aguarde de copo. Aguarde. Controle TAN 3191, tá dizendo informações, está estudando 235 para aproximadamente 10 milhas, TAN 3191. Confirme. Desviando informações, solicita pro 235 por 10 minutos, ou por 10 milhas, o TAN 3191. TAN 3191, autorizado de desvio pro 235. 3191. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 1600. Vou no 1600. Sem identificação, via chegada CARI, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-6. Via CARI, 0-1-6, gol 6-0-0. Servito 362 pro gol 1-0-0. Gol 1-0-0, autorizado para o servito 362. Obrigado. 9600, confirme se a intenção é realizar o ILS XA, pista 28. Negativo, XA 28. Gente. Cópia. Prossiga na escuta. Está autorizado com fins nível 340, decolagem da pista 28, decola com curva esquerda, saída gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador e após voa BDEV, corrijo, após voa BRIDE, o controle 1 no 935 e aciona 5072. 288-360, muito obrigado, boa noite. Mantenha 259 por 80 milhas após bridge direto. 119.35 ao controle, aciona 5072, o TRIP 5267. É TRIP, chame para posicionamento. Reporta, Alem, obrigado. Boa tarde, Gol 941, com a informa, Dom Guerra. Gol 941, essa é a identificação, via chegada Cari, desce para nível de voo 050. Cari para o 050, Gol 941. Gol no 600, reduz velocidade para 2509. Gente, do Z para 2509, no Gol, no 600. Gol no 941, reduz a velocidade para 2509. É 250, confirma. Afirmativo, 2509, Gol no 941. Tá bom, vamos reduzir aqui, tentar descer também. Sim, quatro, confirme o destino. Campina Grande, já. Aron Melim. Não copiou. Aron, transição Melim. Copiou, transfere, descida para 177. TAM 8001, acende a identificação via de chegada CARI, desce para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2509. CARI 060, reduz 2, já mantém 250, viu? Das coleções, era o centro do 013. A intenção vai ser a RNAV da 12, para uma mais próxima, boa noite para mim. Juno 91, confirme para você manter. Ah, pronto, agora 240, tá 3191. Gol no 600, reduz a velocidade para 2100 nós, número 3 na aproximação. 210, gol no 600. TAM 3191, sub-restrito, nível de voo 200, chame centro Recife, 128.8, alternando 2000.0. Gente, restrito ao 200, 1288, 1260, TAM 3191. Autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Zulu, reporte estabilizado, 3566. Salvador. Boa tarde, é o Azul 4089, informação Sierra para Vitória 380. 4089, aguarde cópia. Aguardando. Sabe qual é a subida prevista, por favor? Solo Web 5728, nós estamos aqui no portão número 5, prontos com portas fechadas, pronto para o pushback, saneamento, aguardando a Intel 3. O 5728 autorizado, 330 Recife, via prevista que 58, decola 28 com curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 1 no 935 e aciona 5102. Está autorizado então 330 pela BUI 58, decolando da 28 com a primeira curva direita. Aron a saída, transição Melim, 119.35 controle, e o transporte vai acionar 5102 para o F5728. Livre, puxa acionar, chame táxi. Obrigado, chamada para o táxi. Para o puxa acionamento, trip 5267 no terminal de cargas. Trip está livre. Só um instante para o trip. Vai. O Web tá em que posição mesmo, 5728? Ah, botão número 5, posição 5. Ah, tá livre, tá livre. Obrigado. Tá livre também o trip, 5267. Iniciando. O gol no 754, cópia. Comeu, 00. Para o controle. 4. 4 no 0 autorizado para Campina Grande, decola da 28, direita, Aron, transição Zipar, 1 no 935, 5122 o transponder, a rota conforme plano de voo aqui está direto a Pesulo 10, Neuma, direto Campina Grande. Autorizado conforme... Decolagem 28, nível 410, Aron, Zimbar, Prisc 10, Neuma, direto Campina Grande, 119.30 de controle, 5122, transponder. Confirmando a rota Pesulo 10, né, conforme aquela que eu informei anteriormente, a saída Aron, Zipar. Aron, Zipar. Chame pronto para o posicionamento, confirma o portão. 3. Seguinte. Descer para 1.010. 566, tá passando o FAF, baixou e travou. Rádio 3566, reporte avistando o campo, forma o vento 230 graus, 1 no 5 nós, ajuste no 0 no 5. Tem 1 no 0 no 5, reporte avistando, tá 3566. Mantenha-se em condições visuais, corredor caixa pregos após Vera Cruz, após para a descida. Autorizado para o destino, reporte para a descida. TAM 3660, reporte estabilizado. Uno 600, redução para 190 nós, curve à esquerda para o 025. 290, esquerda 025, gol no 600. Estou pronto, pode falar. Autorizado Vitória 380, decola da pista 28, curva esquerda, sai na Gole, radial 259, mantém até 80 milhas e após voa bridge, controle 1 no 935 e aciona 5101. Corrijo, a sua rota é para 50, sai na Gole, radial 259 até 80 milhas e após Eudes. É meu, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus com 13 nós. Forma pista úmida. A pista úmida, autorizado pouso, 5566. E após voa Ildes, transponder frequência 119 decimal 35 e transponder 5101, não peguei o último número. 5101, chame pronto. 5101, chamará pronto, 4089. Para o táxi, o trip 5267, temos 52 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternamos Rio de Janeiro, Galeão. O trip está autorizado via quilo, alfa, ponto de espera 28, a torre 18.6, 1015 agora o ajuste. Afirmativo, ajustado 1015, quilo, alfa, ponto de espera da 28, chamando torre 18.6, no 5267. 5, autorizado o ILS, pista 28, rapaz estabilizado. Gente, 3.5, motorista estabilizado, XRI 28, gol 9.00. 3.660, chame torre 118, decimal 6. Gol 1941, redução para 1909, desça para 3 mil pés, ajuste na 095. 3 mil, reduzindo o 1941. Bom, solo 219 para ingressar na Alfa, ok? Mantém a posição antes da Alfa, chame 1219. Então, 3566, tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, 3566. Boa tarde, 3660, final de elétrico, baixo travado. 3660, Clareza 2 na transmissão. Vai reportar visual com campo. Informa o vento 230 graus, 13 nós. Ajuste 10, 15. 10, 15, prossegue na aproximação, 3660. 948. Autorizado, gol 9600. Gol 9600, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Com sua licença, leve 5728, nós iríamos iniciar o táxi, tivemos um problema técnico, nós devemos retornar para o portão número 5, se possível, vai por meios próprios, com o motor direito girando, seria possível. Então, retorne para o 5 e vai iniciar agora já o retorno? Perdão, eu não escutei. Pode repetir, por favor? Já vai retornar agora? Já vai iniciar o reboque? Afirmativo, vai por meios próprios com o motor da direita, o motor 2, girando para o portão número 5, se possível. Todo autorizado, leitor. Obrigado. O TAN 3566, então ingresse na Alfa mesmo e reporte antes da Juliette. Ok, ingresso na Alfa, reporte antes da Juliette, o TAN 3566. Solo o azul 4089, está pronto para o pushback e acionamento no portão número 8. Portão 8, livre push acionar, chame táxi. Livre push chamará para o táxi 4089. O Célio 333, está autorizado Natal, 130, Golf 677, decolagem da 28, curva esquerda, corrige curva direita, a saída é a Conde, controle 1935. 5-1-1-2, o transponder. Prefeito, Natal, 1-3-0, pela Golf 1-7-7, pista 2-8, transponder com a direita, saída Conde, chamando controle 1-9-5-3-5, transponder 5-1-1-2. Informa que a gente vai receber. Realizar, pode emitir em Maceió. Seguinte, livre taxi, chame na hotel para cruzamento da 1-0-2-8. Isso, taxi você é para o cruzamento da 1-0-2-8. .001, desço para 2 mil pés, ajuste na 095. 2.000, 8.000. Bora, vou pagar o número 1 agora. Tá 3191 na escuta para cópia. Não é, não seria o 93 agora? 3193, afirmativo. Tá autorizado o Galeão 360 via Peruísque 50 e deve a Pernovembe 857 e conforme plano de voo. Decolagem da 28, esquerda, saída Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas, após voo Abdev, controle 1935, aciona 5104. um Boeing 738 com 170 mais indicado. Positivo, também mantendo 170. Pelo Romeo Oscar, prossigo pelo corredor Xé, mantendo 1 mil pés. Aliás, chegou 941. Gol 941, complete para aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, boa tarde, senhor. Então, 8001, autorizado ILS do Lu, pista 28, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 8000. Autorizado Fortaleza, 310, decolagem da 28, direita, Momo, transição GBIT, controle 11935. 5-1-1-4 3-1-0, decora 2-8, curva direita, Momo GB 19-3-5, 5-1-1-4, web 6721, feedback para minha 4-0-4 1-4, tá correto, web na posição 4, time pronto. Tá pronto, 6721. Na 4, tá autorizado, time táxi. Autorizado, 6721. Solo para o táxi, o azul 4089, alternando com fins com 3 horas e 40 de autonomia, POB 87. 00230 graus, 13 nós, fecha uma olhada. Ok. E 15. Táxi via pátio, 3 quilo alfa, quando pronto, considerada 28, torre 186, 4089, 1015 no ajuste. Salve. Estimativo, então 3566 vai aguardar o tráfego da Azul, que vai ingressar para o pátio 3. Após o tráfego, está autorizado o portão 9, 3566. Porta Azul, pátio 3, portão 9, 3566 no solo ao 08, libere próxima à esquerda, na última esquerda, agilizando agora. Gol 1600, vai chamar o solo 21, decimal 9, então boa tarde. Libra a última, solo 219, obrigado. Tripulação e equipamento em homologado de instrumento? Afirmativo. Beitão prossegue instrumento para Salvador, confirma. Agora. Não entendi, a transmissão clareza 1. Prossegue agora, instrumento então, quilômetro de hora. Ok, sente. Então, voe agora na proa. 1-1-2-0. Subindo para 2 mil pés, guardando os vetores para a final do ILS Zulu da pista 28, quilômetro de hora. Proa 1-2-0, subindo para 2 mil pés, quilômetro de hora. Estabilizou ILS 800. Então, 8001, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6-8-0-0-1. Por favor. O já está avistando o campo, gol 1641, não, o gol 941. Afirma, visual agora, a 500 pés. 1941, vento 230 graus com 14 nós. Agora sim tem pouso autorizado, pista 28, informa o pista molhada. Sim, pouso autorizado, gol 941. 4089. Pera aí. Maritão 8001, enquanto na aproximação, guardando pista livre. Forma o vento 230 graus e no 3 nós. Ajuste no 0 no 5. Chuva leve sobre o campo. Positivo, 2000. Torre, quantos pousos mais o 5267 vai ter que aguardar? 3660. Solo 6721, 130 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 quarterna, Recife, para tarde. 721, Índia Alfa, ponto espera da 28, a torre 18-6-1015. Índia Alfa, 18-6-1015, 6721. Putã, ingressa, portão 1, via Juliette. Ingressa via Juliette para o 1, 13-660. 2-1-1, libere para cima esquerda na Delta, vai manter a taxiway Delta aguardando para ingressar na Alfa, solo 219. Então, boa tarde. 219, mantém na Delta, mais 4 anos, boa tarde. Romeo, acho que ajustou na 095. Romeo 721, aguardo o VARIG ou prossegue? Pode prosseguir. Pode prosseguir então, guardando melhor. Boa guarda. O 600, portão 612, ingresso Juliette, seguindo o web. Já Juliette para o 612, é o 600. Sam 3193 está pronto para o subexonamento na posição 1-1. Na 11 está autorizado, chame táxi. Autorizado para o subexonamento, 3193. Estou com 500 pés, 800. 8001, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 13 nós. Informo, pista molhada. Autorizado pouso, 8001. Um 328, complete aproximação, chame torre 118 desse momento. 18-6, 328. Alfa, seu portão número 7. Azul Web, Alfa, 07, 94. Dois, meia, sete, ali mantém, cabeceira 28. E mantém, 5267. Tá 260, direto, decolada 28, esquerda, gole, radial 259, mantém até 80 milhas, após direto. 1935, 5061. 30 graus, 13 nós. Aguardando. 8001, no solo 13, libere próximo à esquerda, taxiway Delta, vai manter a Delta, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Livre à esquerda, Delta, 219, 8001. Passamento em pronto. O gol no 754, no 3, com espécie de acionamento. O 941, agilize o táxi. 941. O no 754, chamou na 3, puxa. Afirmativo, no 754. Está autorizado, chame táxi. Câmara. Fala, boa tarde, 8001, ligou Delta. Afirmativo, o TAN segue o gol à sua frente, com pintura Varig e o portão corrijo. A indicação aqui é de pátio 3, ok? Então ingresse em frente naquilo para o pátio 3 e observe o sinalizador. Positivo, em frente naquilo, aguardando o sinalizador, 8-1. Livre decolagem, entre P5267. Sete, mantenha o ponto de espera, mantenha a posição, força 0 no 333. Posição no 333.